atrás. Meu E3 tacando a ponta atrás, na panela. Filha da puta. Yeah. Yeah. Deus punk. Deus doido. Cheguei no nível superior, aonde eu sempre almejava. Sei que não sou melhor do que ninguém, eu sei, mas são os outros que falam. Atrás, o grande mestre da montanha, aquele que fica encarcerado, aprendendo a suprema artimanha. Daqui a pouco eu vou descer pra iniciar a minha guerra, provar a superioridade daquele guerreiro que mora em cima das pedras. Silêncio por onde eu passo, a reverência é tão bela, pois aqui ninguém bate de frente, pois sabe que a morte te espera. A puta tá achando que a verdade não vale mais a pena, então que se foda a prostituta que pro dinheiro abre as pernas. Pra mim o rap é música de suicídio, de matança, de cobrança, morte daquele que faz o release. Incorporo o demônio pra rimar, em cima disso me torno super saiyajin, mesmo assim mantenho um compromisso. O problema é todo meu, se eu meto o pau na sua vadia, se eu passei alcoolizado na sua frente, eu não dou a mínima. Continuo sendo melhor do que a sua raça, que na primeira oportunidade deram rabo pra aparecer na praça. Na tela da fama, você e suas cobras, eu continuo aqui na selva regulando e buscando a vitória. Boca preta na cabeça e calibre 12 na mão, mirar no palco do filho da puta e descarregar toda a munição. Reacendo o espírito punk pra dar paulada no desgraçado que transformou o que eu amo em música de viado, motherfucker. Quem tá comigo vem nessa porra e pega logo o soco inglês e mete na cara do safado que tirar onda com vocês. A camiseta vai ser fornecida pra quem abraçar a minha causa. Todo suporte será dado pra quem não aceite as notas amaldiçoadas. Eles estão rindo enquanto eu estou com ódio suprema. Minha vontade é enfiar o canivete no intestino e mandar pro inferno. Eu prego o ódio mesmo, que se foda. Melhor do que cantar sentimento que não se sente, eu quero que se exploda. Eu ando de preto, eu não sou rapper colorido que aparece na tela da Globo, a trilha sonora do bicho e rostito. Aqui o underground onde representa a vontade daquele que luta contra aqueles que só inventam. Manda podre música fraca pra moleque retardado que acabou de sair das fraldas e ainda está alienado. Pode confiar em mim, pois eu não falto com a minha palavra. Eu não preciso de império nem dinheiro, eu estou em casa. Não preciso cantar rap falso pra conseguir seguidores. A minha rima é verdadeira, não me compare aos seus atores. Atrás protesta, fala merda e fala de amor. Eu falo sobre o suicídio e a depressão que quase te matou. Se você se identifica com as minhas ideias, então se junte ao nosso exército e contamine a falsa plateia. Yeah, que tá achando que o rap é só isso? Um monte de playboy colorido fazendo rima de lixo, motherfucker.